ZYD 919, Band Vale 102.9, ZY944, Band Vale Litoral 98.5, emissoras do Grupo Bandeirantes. Band Vale, música e informação. Uma obra de arte é um privilégio de poucos. Imagine viver em uma. Em 2021 você vai morar no melhor local de Pindamonhangaba, a Vila Borghese, edifício Bauhaus. Unidades com 2 e 3 dormitórios, com varanda gourmet e lazer completo. Visite o plantão. Rua Manuel Carriço Vieira, 231. Ligue 99100-4554. Edifício Bauhaus. Venha viver em uma obra de arte. Mais um sucesso de vendas da construtora Planum. Clientes do Crediário Calsul, compre agora e comece a pagar em março. Isso mesmo, só em março. Na Calsul, você encontra todos os tipos de calçados e tênis. Muitos tênis, tudo original, com o melhor preço e pagamento super facilitado. Atenção cidade de Jacareí, a Calsul está em novo endereço, agora no shopping da cidade. Isso mesmo, a Calsul está no Jacareí Shopping, loja 29. Calsul, sempre acompanhando seus passos, tchê. Chegou o Atacadão trazendo o que ele tem de melhor. Muitas ofertas para alavancar o seu negócio. As melhores marcas e os menores preços para você abastecer o seu comércio ou a sua casa. Só o maior atacadista do Brasil para sempre oferecer a maior variedade que você já viu. E é barato mesmo, porque tem parceiro e tem parceirão. E o Atacadão é parceirão de verdade. Venha e aproveite, porque aqui tem parceria mesmo. Atacadão, seu parceirão. Alô, Bandivale, a partir de 1º de fevereiro... O Vale Urgente, agora em novo horário, às 4 horas da tarde, com Tony Blade. Você não pode perder. Informação em tempo real, prestação de serviço e responsabilidade na notícia. De segunda a sexta-feira, na tela da TV Bandivale, tem Vale Urgente, com Tony Blade, agora em novo horário. Fica ligado na tela da TV Bandivale. A Rádio Band Vale 102,9 preparou uma promoção deliciosa para você. Toda semana vamos presentear com um kit de delícias da Barraca Vermelha, o melhor pé de moleque do sul de Minas. Basta seguir o perfil da Rádio Band Vale no Instagram, arroba Rádio Band Vale FM, e o perfil Barraca Vermelha, arroba Barraca _ Vermelha. E curtir o post da promoção. Toda sexta tem resultado. E o melhor, vamos enviar o prêmio aí na sua casa. Participe e boa sorte. Em todas as lojas da Rede Chibata de Supermercados, você encontra grandes promoções para o seu super fim de semana. Aproveite! Batata palha e Yoki, pacote 100 gramas, 105 gramas, 4,35. Sorvete Oreo, 1 litro, 12,90. Óleo de soja lisa, PET 900 ml, 6,59. Leite longa vida, Batavo, TP 1 litro, exceto zero lactose, 3,29. Costela suína, Seara, reserva, quilo, 22,90. Mais ofertas no site chibata.com.br. Chibata é de família para família. ZYD 919 em 102.9. Emissora do Grupo Bandeirantes. Band Vale. Música e informação. Band Vale.